Γεια σας, Σεζάρ. Número 70, centro do tráfego, fome visual, título 0, vertical, chuva bem leve, acho que chuvisco, pista molhada, tráfego anteriormente avistou em torno de 700 pés, você pode visual checar. Comando visual, boa nossa cara. Isso é só por conta de vale pela chuva mesmo, ok? Certo. Estou com a Mauro 70, vai estar travado, 640 metros. Gente, pistola 0, molhada, pôr localizado, vento número 0, grau 09, título 09. Aí vai pôr o número 0, o Mauro 70. Azul 4235, sede do tráfego, continua aproximação em nave pistão 0, estamos no 0109, altímetro 09, tá? Acabou de pousar, estou em torno 670 pés, você pode visual checar. Voo 970, solos 40, direito, 21 nesse momento. 219, voo 970, obrigado. Estamos 130 graus, 109, ativo 09, pista 0, molhada. Eu sou 4235, somos 43, direita via Fox, só te um mesmo nesse molado. Direita Fox, um mesmo nós, azul, 4235. Azul 4980, quanto espera da missão? Azul 4980, Azul 4980, Azul 4980, Azul 4980, Azul 4980, Azul 4980. Muito boa noite, TAS 3178 passando, Serra Vito 372. Boa noite, TAS 3178, tráfico cruzou à frente, já com os 15 minutos sem anos anteriormente, informou-se eles estão em torno de 710. Na vertical, chuva leve, praticamente o chuvisco, vento 180 graus, 629, 80 no norte, fica uma olhada, é pode usar o checado. Vamos reportar a visual 3178. pista está 3178, 780 pés. Pista no zero, molhada, chuva leve na vertical, vento 180 graus, 219, altitude no zero, 19, foi autorizado. Ligue por zona 190, 3173. Boa, né? 3-1-3, o Xané, e os óculos, tá? Depois de sair de decolagem imediata, sim, atualizando? Aqui, ó. Xané, minha turma, veio, né? Mantei, faz imediata. Ali, mantém preparo imediato. 35, no céu, 06, direito, 21, 21, 19. Desmão 219, céu, 3605. Pode voar Lida, o Chanel 6313. É tudo lado. Pode Lida 6313. comandante. É, Recife recusou o nosso tráfego, alegando que estamos dentro da área do APC Salvador. 63-3 da Oxana. Sete, mantendo a escuta com gentileza, comandante, e vai me desculpando aí o serviço. Sem problema, não se escuta. Com o ILS X-Ray normal, o glide já está operando. Caso negativo, 1, 2, 3, 8, 3, 8, 35. Caso negativo, 1, 3, 8. Obrigado, Malu. continua via para 2000 pés, a gente fazendo no... 1300, vamos lá. Bom, Xalé 612, dessa via para 2000 pés, a gente fazendo no... Zero, pouso autorizado, dentro no 30 graus, 049, partindo 209, fica uma olhada, e os média. Repouso 009. China Prime 118, decimal 9562, ano 2. 23, salão 27, 219, direita. Salvador, boa noite, essa 6212. 6212, centro do tráfego, pode mudar o concampo. Pista no zero, molhado, escorregadia, chuva na vertical. O vento no 20 graus, 029, altitude no 019. Alô, Maravilhão, o Xavier 6212. Salvador, boa noite a vocês. 4959, posso estar no 07. Boa noite, Azul 4959, manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera, 4959. 16, Azul 09, autorizado ILS, fone estabilizado. 3 meu pé, 09, contato de final, estabeleceu o ILS, você está preparado para o GNSS? Afirmamos, é 224. Bom, desceu até 2510, 366, como estabilizado? 2500, 366, como está estabilizado, é 224. 4959, autorizado ali, Alima Teia, por favor. Alima Teia, azul, 4959. K224, oferecendo a seguir 2010 para final de evento, que é o Lanzaro. Você vai fazer o evento? Fazemos. Vamos estabilizar o terceiro 2010. Fazer o permanente. Está no final de evento, né, 224. Chama o solo nas ondas de palavras. Direito, mais um lado, obrigado. Boa. Nove, cinco, nove, entra um no zero graus, 049, ativo 09, decolagem autorizada. Controle 208, grata, boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite. Hoje 4959, torcida coral no Bravo. Torcida coral 1 Bravo, 4959, e ótimo. Controle 4959, solicita a presente coral.